que a alimentação é um direito humano, você já deve saber. Mas você sabia que o Brasil pode voltar ao mapa da fome? Isso quer dizer que mais de 28 milhões de pessoas que haviam saído da linha de pobreza podem voltar a viver sem ter o que comer. A segurança alimentar das populações está ameaçada, sobretudo pela redução de investimentos em programas como PAA e PNAE, que garantem alimentação nutritiva para ser fornecidas em escolas, creches e hospitais. Mas, este ano, podemos mudar esta realidade e os rumos do nosso país. Nas urnas! Escolhendo bem os candidatos e as candidatas para a presidência, Senado, Câmara de Deputados e governos estaduais, podemos fazer com que as políticas públicas sejam efetivas. E que atendam os direitos básicos como alimentação, água, saúde e educação das populações mais necessitadas. Faça sua parte. Pesquise e conheça os planos de governo dos candidatos e candidatas. Este produto de áudio foi elaborado pela Assessoria de Comunicação da ASA, ASACOM. Apoio, Fundação Banco do Brasil.